10, que vai ingressar na OSCA. Salvador, boa tarde, do 4298, informação. Do 4298, chegada a Mária, pista 10 se encontra fechada, previsto espera em Mária. Desça para o 050. Para 050, oportunidade de espera em Mária, 4298. American 980, clear to receive today off of runway 10. It'll be a left turn, then upper Whiskey 58, climbing to maintain flight level 330. The posted departure, Kaju transition. Squawk 5113, the departure frequency 120.8. Alpha 5113. Após a passagem do Romeu Fox no zero do GAE, tá livre e reposta no ponto de espera Taxi Oscar, o altímetro no zero no meia. So ground American 980, we are now ready for the start and point. Quick startup and quick, we call you back for the taxi, American 980. Dois passa, espera em Mari, será o número 2 na aproximação. Agora, espera em Mari. Controle Salvador, Tango, November Yankee Mike, sente da informação Índia, chama para regresso. November Yankee Mike, estacionado 5067. Ok, November Yankee Mike. Estacionado 5067, November Yankee Mike. Afirmativo, 5067, November Yankee Mike. Gente, no 1500 pés, reporte Paripe. No 1500 pés, reporta Paripe, November Yankee Mike. Mike Juliette Romeu, controle. Mike Juliette Romeu, controle. Controle, bom dia, tá? 3663, descida para 1960, gente ainda da hotel. Man 3663, ação de identificação, chegada Ponce, previsto espera em Ponce, devido a pistão no zero fechado. Gente 3663, estimado bloqueio Ponce, 1117. Está para nível de voo 060. Para nível 60, San 3663, estimado bloqueio de Ponce, 1117. Mike 7 Romeu, controle. Que Luiz, que autorizado a ingressão na 7, ali mantém. O 4298, abandone espera em mar e faça espera em SAP. Ok, abandonar espera em mar e retornar em SAP, 4298. TAM 3663, reduz a velocidade para 2509. TAM 3663, redução 2509. Que Luiz, que autorizado a alinhar e decolar, pista 1-7, vento 050 graus, 08 nós, que é negócio 0 no meio. Que Luiz, tem as informações? Que Luiz, que sente? Dois sente, bravo que Luiz. Papá, Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, prossiga. Tem no setor noroeste do aeródromo, está no visual com o campo. Solicita regresso, hangar da bata, sem interferir com a final do 1-0 nem com a 1-7. Zero is ready for taxi. Para 1.500 pés, o ajuste é 1-0, nomeia reporte visual com o aeródromo. Para 1.500, está visual, vai reportar na base da 1-7. Começando para 1.500, do TP 5217. Bom, gente, senhora, a cidade está um inferno, viu? 7. Bravo, que lixo, que decolado, usando 3. Está autorizado o voo à esquerda, reporte livrando o eixo. We will contact the tower 118.6, and we have the altimeter of 1016, American Niner 80. Do 298, copiou o controle, quer fazer espera em TAP? Bom dia, tá 3304, passando para 1060. na 3304, chegada bom, ofereça para o 070. 070, tá, 3304, chegada bom. No 995 atingiu 040, 10 milhas para apelo. Uno 995, continue na chegada, desça para 3000, ajuste a 1096, aguardando a liberação da pista. Gente, prossegue na chegada, desce para 3000. Um 3663, reduz a velocidade para 2209 para evitar a espera. 3604, reduz velocidade para 2509. 2509, da 3304. Confirme. Guardião 02, prossiga. 5, chame na frequência 119.8. 19.8, obrigado. Bordo, Romeu Eco 9, Uber Alfa Tango Oscar, altímetro no 0, no 6, para cheque o vento 060 graus com 07 nós, pátio 4, reporte quando pronto para decolagem, Guardião 02. Para sua informação, temos um aeronave da Trip, prosseguindo visual para o final do 17. Ativa, posso pelo Duna, descendo para 2000, confirma? Ativa, Romeu, considero no solo 06, frequência livre no porto, até a próxima. 050 050, 2429. Entra no escuro, eu disse que ia cuidar disso aí, mas eu vou dar uma conferida, só um minutinho. Valeu. Muito bem, obrigado. Comandou, Trip 5217, base da 1-7, visão com campo. Trip 5217, reporte curto final, pista 1-7, altímetro 1-0 no 6, para cheque o vento 060 graus com 07 nós. A intenção é pousar 1-7? Ativo, pousar 1-7, lá na base da 1-7 agora, bate 8 a voo. Afirmativo, reporte na final, Trip 5217. Tá. Sente, aguarde transferência, Bravo Kilo Whisky. Salvador, bom dia, Cinema 22. Que beleza, saída prevista para vida. O gol no 7 no 5, essa é a meta. E a companhia. E agora? 5-2 no 7, livre pouso, pista no 7, o vento 060 graus com 08 nós. Livre pouso pro Trip 5-2 no 7. O Trip deseja fazer um 270 pela direita ou tem condição de pousar? Não, tem condições de posição. Obrigado. Baixou e travou. Livre pouso, pista no 7, o Trip 060 graus com 09 nós. Baralho, pouso. Guardião 02, da presente decola do pátio, comprou do farol do Itapuã, sem interferência com a final do 07 e a TR já na curtíssima tocando solo. Fora do solo já, visual com a TR, o guardião da. Afirmativo, decolado aos 1-8, vento 060 graus com 08 nós confirmando, mantendo a frota do farol do Itapuã, aguardando instruções. Frota do farol, aguardando instruções, 02. Grato. Está estabilizado, gol 995. Azul 4298, confirma sua agitada. 210. Finete. Bom, bom, batata, né? 2, muito obrigado. Zero, aguardando, está 3 com forte ruído na transmissão, ok? Positivo, direita 050, aguardando o final, coloque o azul 4298. Ok, entendeu? Direita 050, faz localização. Controle final, boa, tá 3663, passa 73 para 4000. Tá 3663, desça para 4, com pés, ajuste no 0, 1 no meio. Tente 3663, sai 4000, no lugar do meio. voo. Na zona 8, controle 120.8, grato, bom serviço. Azul 995, azul 4298, direita proa 080 para interceptar o lock. Direita 080, azul 4298. Voo no 995, completa final, chama a torre na frequência 118, decimal 6. 186, tchau, obrigado. Passando November Yankee Mike, recebe visual pro campo. November Yankee Mike, chame torre 18 decimal 6. Torre 18 6, November Yankee Mike. Controle Salvador, Xené 63, 12. Xené 63, 12, chegada Mari, desça para o 070. Chegada Mari para o 070, 63, 12. 1995, última aproximação, tráfego avistado, altímetro no 0 no 6, já baixar travado. Afirmo. Livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus com 062 nós, gol 995. 5. Mesmo Salvador, está passando o November Yankee Mike, está na frente da rotatória, visual com 7. November Yankee Mike, reporte curto final, pistão 7, altímetro no zero no 6. Em caso de falha de comunicação na curta final, realize 360 pela esquerda, a fim de evitar pulso simultâneo com os tráfegos de sequenciamento para 10. November Yankee Mike. Gente, vai prosseguir para a final da 17, ajuste no 0 no 6, na curta falha de comunicação, realiza 360 pela esquerda, November Yankee Mike. A pista já está liberada. Eu vou para a próxima pista, eu vou para a próxima pista, eu vou para a próxima pista. Ah, tá já, obrigado. O 4298. Prossiga 4298. Podemos passar a torre, tem forte transmissão de rádio aí muito alto, tá incomodando bastante. Sente 4298, 2, 118.6. 118.6, obrigado. Salvador 5826. 9526, desce ao 050. 526, não copiou. Desça ao 050. Desce ao 050, clareza 1. É, teria velocidade recomendada 5526? Tráfico um Papa 28, Alfa um Tupi, setor norte, 4 milhas fora, não interfere na sua aproximação, azul 4208. Altitude de 1000 pés do tráfego. Obrigado. 250, 2 metros. Pode seguir 16 a 3663. Afirmativo, TAM 3663, desce para 2000 pés, 10 no meio ajuste, livre LS. Entendi, está autorizado 2000 pés, TAM 3663. Vem bem que Mike dá presente 360 pela esquerda, a fim de evitar pulso simultâneo com o Embraer da Azul já na final da 10. Gente, 360 pela esquerda, November Yankee Mike. November Yankee Mike, faça um 360 curto, a intenção é pousar logo após o Embraer da Azul, ok? A retaguarda do Azul temos outro tráfego na aproximação. Ok, eu só estou alongando um pouco o 360 para evitar a banda de pássaros na vertical aqui do aterro sanitário. Sim, estou visual com o Tupi. É um Tupi, não é isso? Afirmativo. So Tower, good morning, American 980, ready for takeoff, holding short, runway 10. American 980, roger, maintain position. American 980. Passou externo baixado, checado azul 4298. Gente, aguarda a prensa, pista livre. Aguardando. Trick Mike, reinterceptou o final da 17. Visual com Embraer da Azul na final da 10. Afirmativo, tá visual. Tem condições de se encaixar a retaguarda do tráfego como número 2? Afirmo. Sente. 1995 no solo 23, direita, chama o solo 121.9. Direita 219, obrigado. O 3MT reporta interferência de rádio. Gente, grato pela informação, 3663. Web 5826, desce para 2000, ajuste 1016. Descendo para 2000, o 5826 está autorizado? Autorizado, intercepta LS, 10 no meio, ajuste 5826. LS dá 10, 5826, 10 no meio, obrigado. O TAM 3663 é posto estabilizado. Está no localizador aguardando o grind, ainda forte interferência de rádio. Chama a torre agora, 118.6. 3663. Torre, muito bom dia, TAM 3663. Aguardando o grind drop, tá visual. Bom dia, cidade. Calo contato na 62. Redução 200 mais a China 63, 12. China 63, 12, inicia redução para 2009. Será o número 5 na próxima. Redução para 200 mais 63, 12. No marcador externo, acima do, da rampa do glide slope. Dado pela informação, TAM 3663. Inclusive está passando agora o SIM para 3663. Azul 4298, no solo 25, liga direito, chave de solo na frequência 1219. Zona direita, pode 29, grato. Azul 4298. Sol Salvador, bom dia, azul 4298, desvio a pista no zero, nas suas costas. De Alfa, reportarante para Juliette, azul 4298. O Sol, tá 3179. Estou seguindo, voo 995, obrigado. Então. Nada. É para seguir, 05. O solo é o Trip 5345, está na Flinger 9, autoriza o pushback, acionamento igual da guarda, cópia. O reporte na papá. Decolo da 10 com a direita na saída da Euleda EU 51 no 61 no transponder e 1208 ao controle 5346. Tá pronto, puxa o acionamento 9. E aguarde vetor para interceptar o localizador. Ok, 3000, aguardando o vetor para interceptar o localizador. Achei a 63. Passando através de Pituaçu, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, chame torre 1896. 86, Mike Eco Delta. Torre Salvador, papapapá, Mike Eco Delta, passando através de Pituaçu. Mike Eco Delta, reposta vertical do farol Tapuã, altímetro 10 no meia para cheque, o vento 070 graus com 07 nós. 10 no meia, reportará vertical do farol de Tapuã, Mike Eco Delta. TAM 3663 no solo de 26, direita no 21.9. Direita no 21.9, TAM 3663. Sou externo, 5226. Afirmativa, aguarde apenas a pista livre. Aguardado. Tango, tango autorizado, cruzamento, pista 1735, após Quebec, Mike Lima, na Lima, chama o solo 1219. Ângelo, autorizado também o cruzamento, segue off tango, tango na Lima, chama o solo 1219. Tá livrando via... Eco. Alfa, reportar antes do Juliette, aguardando o gate 02 até 3663. 5826, autorizado, pouso, pistão na 0, vento 080 graus, 079. Ok, está autorizado, 5826. Gol na 922, chega da Mário, desça para o 060. Na Mário, até o 060, 922. 3304. Então, 3304, continua a aproximação, reporte baixado, travado, aguardando a pista livre. Está baixado, travado, aguarda a pista livre, 3304. A vertical do farol de Itapuã, Mike Eco Rio, Mike Eco Delta. Pesa China 63, 12. São 360 pela direita, Hélice espera no setor, com curvas pela direita, altitude 1 mil pés, o Mike Eco Delta aguarda instruções. Ok, vai manter espera, curva direita, farol de Itapuã, Mike Eco Delta, já mantendo 500 pés. Confirma sua altitude? Mantendo 500, ó. Então mantenha 500 pés com curva pela direita. Aqui é a Codel. Arriba, protegeu, sim, seu Juliette. Arriba. Altitude 500 pés, helicóptero não interfere na sua aproximação. Ciente da 3304. O objeto 5826 no solo 31 no direita, chama o solo 21 decimal 9. 29, ativa. Então, ficou 10, direita, árvore, depois Alefa e depois Cicifica. Salvadora, Xené 63, 12. O Xené 63 no 2, altímetro 10 no meio, reporte no externo, baixado travado. Tarefa. Salvador, guardião 02. Do Xené, eu te conheço. Gente, mantendo separação visual, mantém o presente setor, temos um circoço, helicóptero 500 pés, realizando espera na vertical do farol Itapuã. Reporte visual com tráfego, guardião 02. Ponto na visual com essa aqui. TAN 3304, livre pouso, pistão 0, vento 050 graus com 07 nós. Pouso autorizado, TAN 3304. Guardião tem o S762 horas. Está visual com tráfego? Afirmativo, TAN 962 horas. Gente, mantenha esse setor aguardando, mantendo separação, aguardando instruções do guardião. Está mantendo então e aguardando instruções. O Mike Eco Delta mantém o presente setor, realizando espera com curvas pela direita, está visual com o Office A50, Guardião 02, da Polícia Militar do Estado. Mike Eco Delta na escuta da torre. Afirmativo, prossiga. Está visual com o Office A50 Esquilo, da Polícia Militar do Estado, o helicóptero, também no litoral a 500 pés. Negativo, está mantendo agora a proa do litoral, mantendo o sobrevoo do farol de Itapuã. Assim que retornarmos com a proa do continente, talvez o visualizaremos. Gente, reporte visual com tráfego, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta. O Janeiro 626312, informa dois tráfegos, helicóptero a 500 pés de altitude, à sua direita, linha do litoral, o tráfego é um Office A50, um esquilo, e outro helicóptero é um Sikorsky, se é aquilo 76, os dois não irão interferir na sua aproximação, a Janeiro 6312, aguardando apenas a pista livre. Saúde, guardião. O TAN 3304, no solo 33, direita, chama o solo 21 decimal 9.